Fisiologia do som. A audição é um dos sentidos mais antigos e vitais da biosfera, servindo como uma ferramenta de sobrevivência que permite aos organismos mapear o ambiente, comunicar-se e detectar perigos muito antes de estarem no campo de visão. Nesta análise, investigaremos desde os mecanismos primitivos de mecanorrecepção até o sofisticado processamento cortical humano, onde alguns sons especiais deixam de ser apenas uma onda física para se tornar a experiência emocional que chamamos de música. A percepção sonora em diferentes organismos revela a diversidade evolutiva, adaptada aos nichos ecológicos de cada espécie. Organismos mais simples, como muitos insetos, não possuem ouvidos no sentido cefálico, mas utilizam órgãos timpanais localizados em partes inusitadas do corpo, como pernas ou abdômen, para detectar vibrações. Já os peixes utilizam a linha lateral, um sistema de canais com células sensoriais, chamadas neuromastos, que detectam deslocamentos de água e variações de pressão, permitindo uma percepção tátil acústica do ambiente aquático. Essa mecanorrecepção primitiva é o alicerce sobre o qual sistemas auditivos mais complexos, como a cóclea dos mamíferos, foram edificados ao longo de milhões de anos. Nos vertebrados superiores, a anatomia auditiva atinge seu ápice de especialização com as presenças dos ouvidos externo, médio e interno. Enquanto os anfíbios e répteis possuem estruturas mais simplificadas, os mamíferos desenvolveram o pavilhão auricular para coletar sons e uma cadeia de ossículos que amplifica as vibrações antes que elas atinjam a janela oval da cóclea. O processamento desses sinais não é apenas uma tradução mecânica. O cérebro realiza uma integração neural complexa, onde o sistema nervoso central filtra ruídos de fundo e prioriza frequências biologicamente relevantes, como o chamado de um parceiro ou o movimento furtivo de um predador. Demonstrando que a audição é um filtro ativo da realidade. A sensibilidade a diferentes bandas de frequências é uma das características mais variáveis entre as espécies, definindo o que chamamos de nicho acústico. Os seres humanos possuem uma faixa de audição padrão, que vai de 20 Hz a 20 mil Hz, 20 kHz. Mas estamos longe de ser os mais sensíveis do reino animal. Espécies como os elefantes e as baleias azuis operam no campo do infrassom, abaixo de 20 Hz, utilizando frequências extremamente baixas que podem viajar por dezenas de quilômetros através da terra ou do oceano. Essas ondas longas são ideais para comunicação em longas distâncias, pois sofrem pouca atenuação por obstáculos físicos, permitindo uma conectividade social vasta em ambientes abertos. No extremo oposto, encontramos o fascinante mundo do ultrassom, acima de 20 kHz, dominado por morcegos, golfinhos e alguns roedores. Os morcegos, por exemplo, emitem pulsos que podem chegar a 100 kHz, para realizar a ecolocalização. Um sistema de sonar biológico que permite a captura de insetos em pleno voo e a navegação em escuridão total. Cães e gatos também possuem uma audição estendida para o agudo, alcançando cerca de 45 kHz e 64 kHz, respectivamente. O que explica por que eles reagem a sons que são completamente imperceptíveis para nós. Essa especialização espectral mostra que cada organismo vive em uma bolha sonora única, moldada pelas necessidades de sua própria fisiologia sensorial. A fisiologia do ouvido humano apresenta uma sensibilidade desigual no seu espectro auditivo, sendo particularmente aguçada na faixa entre 2.000 Hz e 5.000 Hz. Esta sensibilidade fornece a percepção da fala humana e o choro de um bebê. Devido à ressonância natural do canal auditivo, sons nestas frequências são amplificados, o que pode gerar sensações de extremo desconforto, como o ranger de unhas em uma lousa. Ou irritação, quando o som é estridente como o grito de uma pessoa. O cérebro interpreta o resultado dessa hipersensibilidade como um sinal de alerta, disparando respostas estressantes para o sistema límbico. Além do desconforto físico, frequências específicas podem influenciar nosso estado psicológico e autonômico. Sons de baixa frequência e volume moderado, como o ronronar de um gato ou o ruído constante de uma chuva leve, tendem a induzir estados de relaxamento e redução da frequência cardíaca. Por outro lado, ruídos brancos, quando aparecem de forma desorganizada ou quando vêm acompanhados de frequências muito agudas e intermitentes, podem elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, causando fadiga auditiva e irritabilidade. Ruído branco é aquele som constante e neutro que mistura todas as frequências audíveis na mesma intensidade, lembrando um ventilador ligado, uma chuva contínua ou um rádio fora do ar. Ele pode ajudar a mascarar sons externos e favorecer concentração e sono, desde que seja usado com moderação e em volume adequado. Assim, a sensação de conforto acústico está ligada à previsibilidade e à harmonia das frequências, elementos que o nosso sistema sensorial busca para manter o equilíbrio homeostático. Do ponto de vista da bioacústica, podemos definir música como um conjunto de sons organizados de forma deliberada, cujas relações de frequência, ritmo e timbre são percebidas pelo sistema nervoso como harmoniosas e esteticamente agradáveis. Timbre é a característica que faz um som ter identidade, permitindo distinguir duas fontes sonoras, mesmo quando elas têm a mesma altura, isto é, a mesma frequência e a mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume. É a chamada cor do som, determinada pela forma da onda e pela presença de harmônicos e sobretons. Diferente do ruído, que é uma sobreposição caótica de frequências sem padrão definido, a música guarda proporções numéricas de frequências. Essa organização permite que a música evoque sentimentos profundos, pois as estruturas melódicas ativam áreas cerebrais ligadas à recompensa, à memória e à emoção, como o núcleo accumbens e a amígdala, transformando a audição em uma experiência prazerosa. Para ilustrar a diferença entre ruído e música, considere o contraste entre o barulho aleatório de uma obra em construção e uma sinfonia de Beethoven. Enquanto o primeiro é um conjunto de eventos acústicos estressantes que sobrecarregam o sistema sensorial sem propósito, o segundo é uma arquitetura sonora onde cada nota tem uma função e uma relação de frequência precisa com a anterior. Outro exemplo concreto é o canto dos pássaros. Embora para nós possa parecer música devido à sua melodia organizada, para a ave é uma ferramenta de bioacústica funcional para a demarcação de território. A música humana, contudo, eleva essa organização ao nível da arte, sendo capaz de alterar nosso humor e até nossa percepção do tempo. Em última análise, A fisiologia do som revela que não somos apenas receptores passivos de ondas mecânicas, mas intérpretes ativos de uma realidade vibratória. Entender como diferentes organismos percebem o mundo e como as frequências impactam nossa própria saúde é fundamental para criarmos ambientes mais saudáveis e valorizarmos a música como uma ferramenta de regulação emocional e conexão humana.